Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O FMI entende que o governo tem de cortar nas despesas como saúde, educação, forças de segurança e reduzir o número de funcionários públicos, baixando ainda os salários aos que continuam a trabalhar no setor público. O relatório do FMI, encomendado pelo próprio executivo de Pedro Passos Coelho, diz que assim o governo vai conseguir poupar 4 mil milhões de euros. O FMI aconselha o governo a cortar 20% nas pensões da função pública, a aumentar as taxas moderadoras na saúde, mesmo nas áreas em que o aumento foi de mais do dobro, a fazer desaparecer alguns serviços de saúde prestados gratuitamente, a cortar no pagamento de horas extraordinárias aos médicos e a aumentar as propinas nas universidades. O FMI diz também no relatório que é possível poupar cerca de 3 mil milhões de euros, quase 2% do PIB nacional, nos salários da função pública, reduzindo-os e cortando no número de funcionários do Estado. Na educação, o Fundo Monetário Internacional sugere a colocação de 30 a 50 mil professores no regime de mobilidade especial e de reduzir em 14 mil o número de docentes. Aqueles que, ao fim de 2 anos de concursos, não tenham arranjado colocação, serão despedidos. As reformas podem sofrer todas um corte de 10%, o que permitirá poupar cerca de 2 milhões e 300 mil euros. O subsídio de desemprego, cujo valor máximo é de 1.045 euros, é considerado demasiado alto para o FMI e o tempo a que se tem acesso ao subsídio é tido como demasiado longo, o que não incentiva a procura de emprego. O FMI sugere que ao fim de 10 meses de desemprego, o subsídio, seja de que valor for, seja reduzido para o mínimo, para assim suscitar a procura mais ativa de trabalho. O FMI considera ainda que classes como os polícias e os militares são relativamente privilegiadas, bem como os professores e os médicos, de quem é dito que ganham muito. O Ministério das Finanças comentou este relatório do FMI, dizendo que o documento é um contributo para o trabalho do governo. A mesma fonte do Ministério de Vítor Gaspar adiantou que este parecer foi solicitado pelo próprio executivo de Pedro Passos Coelho e escusou-se a adiantar mais detalhes. O Partido Socialista exige que o governo envie com urgência o relatório do FMI para o Parlamento e lamenta não ter sido informado antes sobre a existência do mesmo. O PS, pela voz de Carlos Zorrinho, considera que o governo está a tratar a questão com cobardia e vai pedir ao governo que apresente o relatório do FMI o mais rapidamente possível na Assembleia da República. O relatório sugere medidas para cortar mais de 4 mil milhões de euros nas despesas do Estado. A CGTP considera as propostas do FMI um ataque sem precedentes e o secretário-geral da Central Sindical já fez saber que está disponível para avançar para mais uma greve geral. Arménio Carlos diz que é tempo de dizer basta e promete uma posição firme para que as ideias do Fundo Monetário Internacional não se concretizem. O secretário-geral da CGTP vai mais longe e diz que este relatório do FMI prova que a política de austeridade que tem vindo a ser seguida em Portugal não tem tido qualquer efeito positivo. A UGT apoia a CGTP e afirma que as medidas propostas são inaceitáveis. João Proença, o líder desta central sindical, considera que as ideias propostas pelo FMI no relatório hoje divulgado vão levar a um pior estado social e vão destruir a função pública. A Frente Sindical da Administração Pública acusa o governo de tratar os portugueses como mentecaptos em relação à publicação do relatório do FMI, onde se sugere o corte de funcionários públicos. O coordenador da FESAP, Nobre dos Santos, defende uma discussão séria sobre as reformas do estado social, mas afirma que é impossível fazer cortes em cima de cortes nos funcionários do setor público, explicando que a situação já se tornou insustentável. A Associação dos Oficiais das Forças Armadas acusa o FMI de não conhecer a realidade das Forças Armadas Nacionais. Manuel Cracelo, presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, disse mesmo que o estudo dá vontade de rir e revela falta de conhecimento da realidade portuguesa. A Associação dos Oficiais das Forças Armadas espera sinceramente que estas medidas não sejam tomadas porque podem colocar em causa a soberania e a segurança do país e das pessoas, segundo Manuel Cracelo. A FENPROF e a FNE estão de acordo quando se fala no relatório do FMI. As escolas não funcionariam com menos 50 mil professores do que aqueles que atualmente existem. Para a FNE, dispensar metade do corpo docente impossibilitaria o sistema educativo, pois as turmas seriam enormes e os horários seriam incomportáveis, quer para alunos, quer para professores. A FENPROF fala num desastre absoluto. Os funcionários públicos vão receber os duodécimos já este mês, enquanto que os trabalhadores do setor privado apenas devem receber o primeiro duodécimo em fevereiro. A medida deverá abranger 600 mil pessoas. A situação foi confirmada ao Diário de Notícias pelo secretário de Estado da Administração Pública, Hélder Rosalino. O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Carlos Santos, considera que os novos escalões do IRS só devem entrar em vigor a partir de março deste ano. António Carlos Santos defende que é preciso tempo para fazer as alterações necessárias nos sistemas informáticos das finanças. À TSF, António Carlos Santos disse que é a lei antiga que deve vigorar para que até março haja tempo para publicar as novas tabelas de IRS. A economia da zona euro caiu 0,1% no terceiro trimestre de 2012. No entanto, no conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia, o PIB subiu 0,1% na mesma altura. No segundo trimestre de 2012, as economias da União Europeia e da zona euro registaram ambas uma queda de 0,2%, estando a economia da zona euro oficialmente em recessão técnica a partir do terceiro trimestre do ano passado, altura em que caiu mais 0,1 pontos percentuais. A descida da temperatura fez acalmar os incêndios, alguns dos quais já duravam há mais de 4 dias. Na Austrália, o sudeste do país, particularmente os estados de Vitória, Tasmânia e Nova Gales do Sul, são os mais afetados pela onda de calor e pelos ventos fortes, que devem voltar já no final da semana. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol considerou José Mourinho como o melhor treinador do mundo, depois de ter sido considerado pela quarta vez consecutiva como o melhor treinador do ano pela Federação de História e Estatística do Futebol. Em segundo lugar ficou Roberto Di Matteo. Esta quarta-feira joga-se outra jornada da Taça da Liga. O Sporting venceu o Paços de Ferreira por 1-0, já na segunda parte, por Van Wolfswinkel, no primeiro jogo de Jesualdo Ferreira como treinador. O Porto também venceu o Vitória de Setúbal por 1-0, golo de João Moutinho, de grande penalidade. O Estoril perdeu também pela margem mínima com o Nacional, na Madeira. O Vitória de Guimarães ganhou ao Naval por 1-0. O Rio Ave ganhou ao Marítimo por 1-0 também. Já o Sporting de Braga venceu por 2-0 o Beira-Mar. O Benfica joga esta noite com a Académica e tem que ganhar ou empatar para passar à próxima fase da Taça da Liga. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.